festa domingueira, sacra banda vem e chama. Pra essa salsa brasileira, meio Rio, meio Havana. Dança, roda e serpenteia, ou me leve então pra cama. Ao som de Guantanamera, noites de Copacabana.